judia de mim. Vai! Judia, se eu não sou merecedor desse amor, se eu choro, será que você não notou? É a você que eu adoro, carrega esse meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim, oi, oi, oi. Se conhece pelo nó e a Sofia entre os dentes, uma cantiga dolente. Entre cacos e capacos sobre eu, duro nos cascos, bem curtido pelo cheiro dos sovacos. Judia de mim, judia, se eu não sou merecedor desse amor, será que você não notou? Se qualquer dança, bonança, não sabe o que é. Desconhece a esperança, no falso amor leva fé. Quem de paz se alimenta, se contenta com migalhas, não se aflige e corrige as próprias falhas. Judia de mim, oi, oi, oi. Judia, se eu não sou merecedor desse amor, se eu choro, é boa, se conhece pelo nó, assovia entre os dentes, uma cantiga dolente. Entre cacos e cavacos soubei eu, duro nos cascos, bem curtido pelo cheiro dos chuvacos. Judia de mim, oi, oi, oi. Judia, se eu não sou merecedor desse amor, será que você não notou? É a você que eu adoro, sem ressentimento. Judia de mim, judia, se eu não sou merecedor desse amor. E quem dança qualquer dança, bonança, não sabe o que é. Desconhece a esperança, no falso amor leva fé. Quem de paz se alimenta, se contenta com migalhas, não se aflige e corrige as próprias falhas. Esse amor, se eu não sou merecedor.